2011, janeiro. Poema liricista de Diomedes, porra. É paulista na cena. Chave mestre. Minutos de sabedoria. Epístola. Isso aqui é pensadores de espírito livre. Isso é o que eu deixo à humanidade. Esse é meu legado à posteridade. Até os iletrados são capazes dessa literatura. Teu grande sonho era ser você, e o que tu é como saber se tudo que eles querem é ver geral sem entender, natural se render, normal é sempre perder tua essência, ciência real do teu viver, competência é fechar os olhos pra não ver os muros óbvios que ainda te impedem de crescer. Há tempos tua vitória é a mais pura aparência, e teu ser infeliz não condiz com a tua eloquência pra se encaixar no padrão, atuasse na convivência, reprimisse teus sonhos, comprimisse tua existência. Parece ter dois paus na frente da raposa, às vezes na real, não satisfaz nem a esposa. Os moleques são tudo mal e a polícia se foda. Quando as bolas vão pra gaveta e a cueca borra toda, aí vai descontar o mundo, bateu na minha cara. Mas será mesmo teu inimigo maloqueiro de outra área? Não há filantropia, tolerância, nem humanismo. Ausência do coletivo, presente no egoísmo. Minha mente de motivos pra aderir o terrorismo. Sem pecúnia, sem respeito, eterna vítima do racismo. Talvez frases mal criadas traduzam descontentamento. A verdade é que o tempo passa e os valores vão se perdendo. Homem sem personalidade, de caráter indeciso. Sou livre, preso a parágrafos, artigos e incisos. Meus pecados me mandaram ir direto pro inferno. Ainda tô naquelas viagens, se o castigo fosse eterno. Batista, presbiteriana, adventista, assembleia. São tantas congregações, nascimento da tragédia. Eles se entopem de bebida, batem na mulher e na filha. Acidentes de trânsito nunca são provocados por excesso de cannabis sativa. Me diz que se acredita, eu já não tô crendo em mais nada. Frustrado com a humanidade, esperança despedaçada. Quem disse é minô, gripe suína, viária? É colonização, chamam de ajuda humanitária. Outro pensa que é o cara dentro da fardilária, é só boneco suicida dos maiores ladrões da pátria. E as questões como as ruas, a guerra intensa. A sociologia explica e não resolve a delinquência. Minuciosamente planejar isso tudo, não vai nessa que a ONU existe pra tentar mudar o mundo. E na rima do gigante, Hércules é ficção. Que o Capone é mafioso e o Bispo Macedo não. Se nascesse pra copiar, pra mim tu vive em vão. Se é pecado questionar, a verdade é a escravidão. Além da gravidade, a mentira que gira o mundão. A Santíssima Trindade da manipulação. Adentrei meu tempo. Suas palavras me conduziram. À medida que elas atingiam minha compreensão, meus pés reconheciam um território novo, delicado, à espera de conquista. Eu, em busca de mim mesmo, como queria Sócrates. Eu, sendo o que sou, mas diante da possibilidade de tornar-me outro, assumir-me com mais plenitude. Eu, ser em estado de vir a ser, como tão bem intuía a metafísica aristotélica.